amor. Casa, carro, minha vida, e você me enganou. E esse filho aí, vai rolar DNA. Será que ele é meu? Eu te dei amor. Casa, carro, minha vida, e você me enganou. E esse filho aí, vai rolar DNA. Será que ele é meu? Clebinho, vai! Segure! Segure! Meu parceiro Diego Paredão, RG Paredão. Asca, menino! Eu te dei amor, casa, carro, minha vida, e você me enganou. E esse filho aí vai rolar a DNA. Será que ele é meu? Eu te dei amor, casa, carro, minha vida, e você me enganou.